conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa tara de louco, esse fogo, esse jeito. Escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais. Depois me leve pra casa, me prenda nos braços, me torture de carinho, beijinhos, abraços. Depois me coce, me adoce, até eu confessar. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega. Essa cara, essa fala, esse cheiro, essa tara de louco, esse fogo, esse jeito.